Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer meu melhor. Se entro pra jogar é pra ganhar, cê menor. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer meu melhor, cê pode crer. Cê duvida, então paga pra ver. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer o meu melhor. Se entro pra jogar é pra ganhar, cê menor. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer o meu melhor, cê pode crer. Ixi, então paga pra ver. Sangue e suor, eu luto até o fim. H.aço, eu vou vivendo assim. A vida não é fácil, mas tento prosseguir. Com sangue e suor, eu não vou desistir. Pros perrengues que eu passo não me deixam abalado. Eu sempre escapo fácil, mesmo não andando armado. Deus está comigo, trilhando meu caminho. Graças ao Senhor, eu nunca ando sozinho. Na noite escuridão, caminho cabreirão. Olhos bem abertos, pé firme no chão. O passado me ensinou a nunca vacilar. Os problemas que aparecem eu tenho que enfrentar. Nessa caminhada eu vi neguinho desistir. Outros bem na minha frente, eu já vi cair. Correndo de polícia, bandido imaginal. Gente que não vale mais que um real. Nessa correria você tem que ser sagaz. Olhando pra frente, acelerando sempre mais. Tempos de pichador eu me recordo com orgulho. Lembranças na mente eu sempre vasculho. Pra me animar e me fortalecer, a época das glórias me ajudou a crescer. Hoje eu ando bem mais sossegado. Vou seguindo minha sina, deixando meu legado. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer meu melhor. Se entro pra jogar é pra ganhar, cê menor. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer meu melhor, cê pode crer. Cê duvida, então paga pra ver. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer o meu melhor. Se entro pra jogar é pra ganhar, cê menor. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer o meu melhor, cê pode crer. Ixi, então paga pra ver. Avante meu caminho, jamais fico sozinho. Eu vou dar sangue e suor, pegar a flor pelo espinho. Sem medo de agir, correr pro lado errado. Hoje em dia eu acerto, pois errei no passado. Já enfrentei mentira, passei por toda a ira. Hoje ando sussi pela rua, pois nunca fui traíra. Eu sei quem me vigia, dou a cara pra bater. Estendo as mãos depois que faço, não tenho nada a esconder. Não é por nada, mas sempre faço certo. Deixei de dar mancada, há muito tempo sou correto. Impor a violência não impõe nada. Respeito e dignidade numa mesma caminhada. Eu nunca passei fome, dou graças a Deus. Tenho teto pra dormir, sou mais um que mereceu. Cada roupa que me veste vem do meu esforço. Trabalho me fortalece, assim nunca larguei meu posto. Trabalho, sangue, suor e parceria. Todo dia tem que dar a correria. Já não posso parar, tenho que produzir. Mulher e dinheiro não vão me seduzir. Falando da verdade, mostrando a realidade. Se as ruas são escuras, é pior pro vacilão, que sempre anda cabreiro e fica com o cu na mão. Otário, vê na minha cara se eu tô rindo. Eu sempre tô produzindo, jamais estagnei, com responsa conduzindo. Diante das dificuldades, sempre atrás de maiores. No caminho vejo fraco e adiante os melhores. Que seja, é, seja da forma que for, eu vou seguir fortalecendo e fazendo por amor. Mantendo minha postura, ignorando a dor. Não se trata de loucura, sou mais um trabalhador que sai cedo de casa, procura seu sustento. Correria rouba o dia, mas ainda arranjo tempo pra horas de lazer, mas sem perder o foco. Buscando o ideal, poucas vezes me equivoco. Provoco, invoco, inveja em quem se encosta, que só sabe criticar e nem mesmo tem proposta. Não gosta do que eu faço e nada faz pra melhorar. Então se cale, se limite a escutar. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer meu melhor. Se entro pra jogar é pra ganhar, cê menor. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer meu melhor, cê pode crer. Cê duvida, então paga pra ver. Eu vou dar sangue e suor, eu vou fazer o meu melhor. Se entro pra jogar é pra ganhar, cê menor. Eu vou dar